Eu conheço muita gente igual ao camaleão, com a cabeça diz que sim, com o rabinho diz que não. Segura, meu bem, segura, segura o camaleão. Segura, meu bem, segura, segura o camaleão. As virtudes deste bicho são de grande estimação. É filho do patronato, é sobrinho da eleição. Segura, meu bem, segura, segura o camaleão. Segura, meu bem, segura, segura o camaleão. Se ele é verde ou amarelo, responda algum sabichão. Tem as cores do estadista que pra si serve a nação. Segura, meu bem, segura, segura o camaleão. Segura, meu bem, segura, segura o camaleão. Segura, meu bem, segura, segura o camaleão.